ilusão já terminou. Pois o meu cabelo embranqueceu. O que era lindo para mim hoje é singelo. Só a esperança não morreu. Eu não sou culpado dessa idade avançada. A velhice foi presente que a vida me deu. Até os meus amores, que eram muitos, acabaram. E os elogios das mulheres se esgotaram. Só a minha mãe não me apaga de sua lembrança. Diz que eu fiquei velho, mas continuo criança. A realidade já tomou conta de mim. Pra que chorar se essa vida é mesmo assim? Minha ilusão já terminou. Pois o meu cabelo embranqueceu. O que era lindo para mim hoje é singelo. Só a esperança não morreu. Eu não sou culpado dessa idade avançada. A velhice foi presente que a vida me deu. Até os meus amores, que eram muitos, acabaram. E os elogios das mulheres se esgotaram. Só a minha mãe não me apaga de sua lembrança. Diz que eu fiquei velho, mas continuo criança. A realidade já tomou conta de mim. Pra que chorar se essa vida é mesmo assim?